Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar o texto de Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Mas antes disso, eu quero comunicar a você que, enquanto eu estou ministrando Esdras, a pastora Margarete está ministrando Primeira Epístola de Pedro. Vou repetir. Eu estou ministrando Esdras e depois, aliás, não depois, juntamente comigo, a pastora está ministrando uma carta de Pedro, Primeira Epístola de Pedro, no Novo Testamento. Então, estamos com o texto do Antigo Testamento, Esdras, e a pastora com do Novo Testamento, 1 Pedro. E vamos revezando. Também quero lembrar você que desde novembro, há 6 anos atrás, nós estamos ministrando um texto da Bíblia, um capítulo da Bíblia por dia, e esses capítulos estão postados pela missionária Vivian Lopes. Eu recomendo que você procure missionária Vivian Lopes e você vai ouvir canções e palavras também muito oportunas, porque ela se coloca profeticamente contra questões que nós também nos colocamos. Por exemplo, contrariamente ao Dia das Bruxas, que é celebrado nos Estados Unidos, na Irlanda, e ela se coloca em oposição a isso, é uma irmã levantada por Deus para ser profeta, no sentido de anunciar a palavra e denunciar o pecado. E por isso nós agradecemos. Ela posta esses textos bíblicos no blog logos7.blogspot.com. Se você perdeu alguma coisa, algum capítulo da Bíblia, está lá, blog logos7.blogspot.com. E ela já está postando o livro de Esdras e já está postando Primeira Epístola de Pedro. Então, louvado seja o nome do Senhor por esses capítulos da Bíblia e por alguém que se coloca à disposição para postá-los. Que Deus abençoe a todos. A pastora já ministrou o capítulo 3 da primeira carta de Pedro, e eu vou ministrar Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, e você pode nos acompanhar. É um capítulo muito interessante do ponto de vista histórico, que chega até os dias de hoje. Chega até os dias de hoje. Ok. Como abertura, eu leio um texto que o irmão Everson, da Igreja Vida Nova, nos mandou. É um texto pequeno e diz assim: quando Deus está no controle, até o impossível se torna realidade. Descanse no cuidado dele. Ele desejou um bom dia para você, uma boa noite, um bom dia amanhã e todos os dias da sua vida, e desejou bênção e que o Senhor te abençoe em todo o tempo. Vamos ler então Esdras 4. Assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com chefes de famílias e lhe propuseram: desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós, buscamos também cultuar vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adon, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. É importante você lembrar que esse capítulo fala da oposição dos samaritanos. A oposição dos samaritanos. Guarde bem isso. E como um parêntese maior, eu quero destacar o seguinte: os adversários do povo de Yahvé, aqui chamados de An-Harek em hebraico, gente da terra ou da região, passou a ser um termo mediante o qual se designava os habitantes de Judá que não eram praticantes da fé em Yahvé. Aqui se trata dos descendentes dos desterrados que o rei Sargon II da Síria levou para Samaria, depois de ter destruído o reino do norte, chamado também de Israel, que caiu primeiro. Primeiro cai o reino do norte através dos assírios e depois o reino do sul. Voltando para o Reino do Norte, quando sequestrou os israelitas e os fez escravos, segundo o livro de Reis, capítulo 17, de 6 a 24. Esse remanescente, formado de vários povos mesopotâmicos, lembre, Mesopotâmia, lembra lá do colégio, passou a ser denominado samaritano, juntamente com edomitas e árabes, ao ponto de todo o território ao sul de Jerusalém ser transformado numa província persa e iduméia. Benjamim, desde a época da divisão dos reinos, estava incorporado à tribo de Judá. Dentro desse parêntese, mais um destaque: o povo chamado samaritano depois praticamente desaparece. Mas hoje, em 2025, há um grupo remanescente dos samaritanos. Tá bem? Na época de Jesus, o povo judeu, Reino do Sul, não gostava dos samaritanos. Mas depois, com o anúncio do Evangelho, muitos deles acabaram se convertendo e até hoje praticam celebrações semelhantes ao que havia no território de Israel, de todo Israel. E hoje, é importante saber isso, hoje, 2025, os samaritanos, num grupo pequeno, está ali ao norte do território israelita. Muito bem. Os inimigos da obra do Senhor apresentam características semelhantes em todas as épocas. Preste atenção. Em todas as épocas, os inimigos da obra se apresentam. Em primeiro lugar, procuram fazer os crentes participarem de uma união ecumênica falsa e enganosa. Essa reunião ecumênica, irmãos, é totalmente diferente do que nós cristãos chamamos de uma postura ecumênica, de ecumenismo. Por exemplo, nós temos um relacionamento saudável com irmãos de denominações diferentes, luteranos, congregacionais, metodistas, pentecostais, várias denominações pentecostais. Em alguns momentos, os judeus estão juntos. Isso faz parte de uma união ecumênica, mas aqui não se trata disso. Aqui se trata de um engano, de um falso ecumenismo, de uma enganosa artimanha ecumênica para desviar o povo de Israel do verdadeiro propósito e depois do povo cristão de uma enganosa postura cristã. Eles tentam, em segundo lugar, desanimar o povo criando obstáculos e, às vezes, sabotagem. É interessante, eu quero deixar isso para quem está me ouvindo. Nós também falamos muito em postura ecumênica. Eu passei por isso, frequentando denominações diferentes. Aí o chamado ecumenismo vai por água abaixo, ou seja, ecumenismo é só da boca para fora, porque quando você tem uma relação mais estreita ou de frequência a uma igreja diferente, com uma postura sua ecumênica, os outros não aceitam. É como se todos dissessem assim: ou está na minha igreja, ou não está em lugar nenhum. Alguns chegam a dizer: o batismo do outro não vale. Outros chegam a dizer: a profissão de fé do outro não vale. Outros chegam a dizer: o pastorado do outro não vale. Então, esse ecumenismo é falso, é enganoso, é mentiroso, é só parte dos documentos da igreja. Eles tentam desanimar o povo, criando obstáculos, ainda hoje. Eu vivo isso a vida inteira. E às vezes, sabotagens. Em terceiro lugar, eles provocaram intrigas, provocaram acusações e politicagens. É o que nós encontramos hoje nas igrejas ditas ecumênicas. Provocam intrigas, rejeitam o outro, provocam acusações. Como é que fulano foi passar um tempo numa outra denominação? Politicagem. Em nome da politicagem, se puder, a pessoa não está, na sua igreja, que saia de vez, mas que não faça parte mais da nossa igreja. Ou seja, o anti-ecumenismo. O ecumenismo está só nas palavras, mas na prática, é o anti-ecumenismo. Irmãos e irmãs, as vidas de Esdras e Neemias nos revelam princípios fundamentais de uma liderança que verdadeiramente serve a Deus, serve ao povo e se separa do sistema mundano. Nós vamos ver isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, de 14 a 18, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, de 19 a 21. E eu já desejo, antes de ler o restante do capítulo, que os cristãos, de modo geral, ainda que cada um tenha a sua posição sobre uma questão ou outra, desde que não fuja da verdade bíblica, da santidade bíblica, que todos os irmãos não pestanejem, não tenham dúvida, e, pelo contrário, tenham uma postura verdadeiramente ecumênica com relação a Jesus Cristo. E se tem uma postura ecumênica, então não fiquem gastando tempo com reuniões e com outras coisas que de nada servem para o anúncio do Evangelho. Versículo 3, depois desse parêntese e depois desse rodapé da BKJA. Versículo 3. Contudo, Zorobabel, aqui é diferente. Aqui é diferente, porque era um falso ecumenismo, se bem que diferente no sentido geopolítico, mas, na verdade, o mesmo falso ecumenismo. Contudo, Zorobabel, Jesua e outros líderes das famílias de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção desse templo a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Tem uma diferença gritante? Tem, porque eles vieram em nome de Ciro. Tem uma diferença gritante. Agora, essa diferença gritante não se aplica doutrinariamente a mais de 90% dos cristãos. Nós temos sim heresias, nós temos sim coisas que não correspondem à nossa fé. Por outro lado, nós temos que entender: o templo do Espírito Santo, que somos nós, não pode ter esse empecilho por causa de alguém que vem de outro lugar ou de alguém que, estando em um, foi até o outro e voltou à sua casa, como eu gosto de dizer. Então, nós precisamos ter uma postura genuinamente, verdadeiramente ecumênica, para erguer na vida de cada irmão uma postura ecumênica. Não adianta dizer que é ecumênico se, na hora de tomar uma decisão, toma uma decisão contrária ao encontro dos diferentes. Unidade na diversidade sempre me ensinou um bispo que amo muito e que muitos metodistas que ouvem sabem quem é: o bispo Nelson Luiz Campos Leite, a quem eu mando um abraço. Então, os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros de Judá, de os intimidar, atrapalhando-os na realização da obra. Perceba, aqui há uma diferença. Eles se infiltram para atrapalhar, diferentemente, dos cristãos, que devem se unir, não para atrapalhar, mas para espalhar a santidade bíblica. Subornaram alguns conselheiros para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano de reconstrução, e persistiram em perturbar o desenvolvimento da obra durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Eu concluo, e depois só vou ler o restante do capítulo, dizendo o seguinte: irmãos, o senhor Wesley dialogou com um grupo que seguia o calvinismo, e esses calvinistas perguntavam muitas coisas a Wesley sobre as doutrinas da teologia chamada metodista, e ele dialogava com esses calvinistas. E veja que a diferença é absolutamente gritante, acentuada. Mesmo assim, ele dialogava. Ele dialogava com católicos romanos. E ninguém venha dizer que ele não tinha clareza com relação às diferenças e às heresias do catolicismo romano. Mas ele foi capaz de dialogar com todos os diferentes para que o testemunho da unidade, a unidade na diversidade, acontecesse. E é um axioma da teologia wesleyana: se atrás do Calvário tu estás, dê-me a mão e meu irmão serás. Esse é um axioma. Não devia se perder tempo com isso, mas se perde tempo ainda com isso. Se atrás, irmãos, se atrás do Calvário tu estás, dá-me a mão e meu irmão serás. Versículo 6, os reinados de Xerxes e Artaxerxes. Agora eu vou só fazer somente a leitura. No início do reinado de Ahasverosh, Assuero ou Xerxes em persa, esse povo levantou uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, chamados então Reino do Sul. E durante o governo de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel, os seus companheiros escreveram uma missiva aos cuidados de Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Simsai escreveram uma epístola contra Jerusalém, endereçada ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Simsai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elemitas de Susã e das outras nações, que o grande e poderoso Assurbanipal em persa ou Osnapar em aramaico deportou e assentou na cidade de Samaria e a oeste do Eufrates, formalizando a seguinte apelação: esta é, pois, a cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens que vivem a oeste do Eufrates, assim escrevem: informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e perversa. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Agora sabei, ó rei, que se aquela cidade for reerguida e os seus muros restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem quaisquer outras taxas, e assim as receitas do rei serão grandemente prejudicadas. Agora, pois, considerando que comemos o sal do palácio, isto é, somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra de sua majestade, estamos enviando esse aviso formal ao rei, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias que nela têm ocorrido rebeliões, desde os tempos antigos, motivo que levou toda a cidade à destruição. Portanto, deixamos claro ao rei que se aquela cidade se reedificar, os muros se restaurarem, sucederá que o Senhor não terá mais a posse das terras desse lado do Eufrates. A gente costuma dizer, irmão, irmã, que as meias-verdades são mais perigosas ou maiores do que as maiores mentiras. Na verdade, Neemias, Esdras, Zorobabel foram com ordem do rei e foram sabendo que Neemias seria o governador, Esdras o restaurador do templo, e eles pagariam pelo imposto. Mas pagariam o imposto, mas eles contam aqui meias-verdades, ou seja, o tempo em que os judeus não queriam pagar imposto algum, como no caso da Babilônia. Então, eles contam essa parte, mas não contam o todo. E naquele momento, o todo era: eles vão reedificar muros, portas, templo, mas eles vão pagar os impostos. Essa é a verdade. E eles contaram meia verdade aos reis. Então o rei embarga a obra do templo. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinai, o escrivão, e a seus companheiros que residem em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates, saudações de paz. A epístola que nos enviaste, distintamente traduzida e lida na minha presença, sob as minhas ordens, buscaram e acharam nos livros que, de fato, desde a antiguidade, aquela cidade se levantou contra os reis e nela têm acontecido rebeliões e motins. Veja a meia-verdade. Houve um momento onde os israelitas não queriam pagar nada. Isso é uma meia-verdade. Mas depois do exílio na Babilônia, durante o exílio na Babilônia ficaram os pobres e miseráveis, mas quando eles retornaram com ordem do rei. E eles retornaram cientes, cônscios de que eles deveriam pagar todo o tributo. Então veja só o perigo da meia-verdade. Versículo 20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, além do Eufrates, dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem, a fim de que aqueles construtores parem a obra e não se edifique aquela cidade, a não ser com uma autorização expressa da minha parte. Guardai-vos, sejais zelosos no cumprimento desta ordem. Afinal, por que há de crescer o mal em prejuízo dos reis? Assim, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Cessou, portanto, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e ficou embargada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Irmãos, irmãs, quando houve uma rebelião mais acentuada da parte do Reino do Sul, quando houve uma invasão de Artaxerxes, quando houve perdão, não Artaxerxes, quando houve uma reunião de uma investida de Nabucodonosor. Essa foi a verdade. Jeremias até profetizou sobre isso. Quando Nabucodonosor veio contra Jerusalém e contra Judá, houve sim uma resistência. Em outros momentos da história, Israel lutou contra outros povos mesopotâmicos. Isso também é uma verdade. Mas neste caso, com Artaxerxes, não era a verdade que estava de fato em curso. A verdade, vou ser redundante, a verdade verdadeira. Não, eles vieram com ordem do rei Xerxes, Artaxerxes, eles vieram com ordem para reestruturar as muralhas de Jerusalém, as portas queimadas e a organizar, porque aquele é um novo momento de governo, de imperialismo, como eu já mencionei a vocês. Irmãos e irmãs, que nós não sejamos teimosos diante de uma palavra profética como a de Jeremias, e nós aceitemos a correção de Deus, porque se nós aceitarmos a correção de Deus, então Nabucodonosor nenhum Nabucodonosor irá destruir a nossa vida. Nenhum Nabucodonosor vai destruir a nossa vida, nem a nossa família, nem a nossa cidade, nem nada da nossa vida, porque o Senhor nos protegerá. Por outro lado, que o ecumenismo entre nós seja um ecumenismo sadio, verdadeiro. Veja, ninguém precisa trocar de denominação. Você pode participar da sua denominação se ela for genuinamente cristã. Se não for, então leia a Bíblia e torne-se um cristão verdadeiro. E aqui, nesse caso, há um aprendizado muito grande que chega até 2025. Os samaritanos, que depois foram sendo dissolvidos, ou seja, ao longo da história, foram perdendo o seu poder. O Reino do Norte cooptou o culto, o Reino do Norte se misturou com outros povos mesopotâmicos. O Reino do Norte tomou iniciativa para ir até o Reino do Sul, Jerusalém, Judá, Benjamim, metade de Manassés, e disseram mentiras. E os líderes se alimentaram dessa mentira. Veja, houve um decreto para mandar parar. A obra parou. E eu já vejo, e eu já vi, nesses anos de vida cristã que tenho, me converti em 1985, eu vi obras pararem. E elas param por esses motivos. Primeiro, porque não há um ecumenismo de verdade. Não há um ecumenismo verdadeiro. Não se pode dizer: se atrás do Calvário tu estás, dá minha mão e meu irmão serás. Não, não se pode dizer. É uma cantoria sem fim. E eu não sou contra cântico, amo as canções, mas é só canção. E os nossos documentos falam de ecumenismo, mas não vivem o ecumenismo. Em primeiro lugar, que o nosso ecumenismo seja verdadeiro. Para quê? Para fortalecer cada denominação. Uma ajude a outra. Para quê? Para fortalecer a vida de cada cristão, de cada família, de cada denominação, de cada igreja e espalhar santidade bíblica sobre a terra. Em segundo lugar, nós entendamos que os samaritanos vivem até hoje num pequenino grupo, até 2025, ainda praticando algumas cerimônias que eram do Antigo Testamento, antes de Cristo. E em terceiro lugar, atenção! Atenção, porque aquilo que parece verdade, verdade mesmo não é. É iniquidade contra homens e mulheres de Deus que podem errar. Sim, os homens de Deus erram. As mulheres de Deus erram, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quem disser que nunca pecou é mentiroso. Todos pecaram e não há pecadinho nem pecadão. Sim, há pecados que são mais interiores. Você não consegue adentrar no pensamento de uma pessoa, no desejo, no sentimento. Esses são pecados de cunho pessoal. Mas também há pecados que acabam ferindo o testemunho em âmbito de uma denominação, seja ela local, seja ela denominacional, seja o que for. Mas não há diferença para Deus de pecado para pecado. Quando a mulher foi pega em adultério, Jesus perguntou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aliás, ele colocou: se alguém aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra, que nós tenhamos o cuidado para não atirar pedra em ninguém, porque todos pecaram. Podem contar, podem mentir, podem falar o que quiserem, mas no seu pensamento, no seu coração ou nas suas atitudes, todos já pecaram. Isso já vem da narrativa da criação, da narrativa do pecado de Adão e Eva. Então, que nós tenhamos a humildade de dizer: sim, todos nós pecamos, sim, todos carecem da graça, da glória de Deus, mas nós somos redimidos pela graça preveniente, porque estávamos mortos em delitos e pecados e não poderíamos nos salvar se não fosse a graça justificadora, que nos livra de toda injustiça que cometemos, de todo pecado que cometemos. A pastora ministrou esses dias sobre isso, para que sejamos santos. A graça justificadora nos tornou justificados pela fé. Por isso nós temos paz para com Deus. A mesma graça que é preveniente, que é justificadora, é também a graça santificadora, ou seja, ela nos faz santos porque Deus é santo. Ela nos santifica porque Deus é santo. É isso que a pastora ministrou no capítulo anterior, no 2 ou 3. Aliás, no capítulo 1, 2 e 3, ela vem trabalhando essa questão. E eu digo a você que essa mesma graça que foi manifesta prevenientemente, que foi justificadora, é a mesma graça que nos santifica, é a mesma graça que vai nos levar a ter um novo corpo, a ter um novo nome, e ela então será conhecida como graça glorificadora. Nós já temos parte dela, pastor. Já, claro, nós já temos parte dessa glória em nós, desde que Jesus foi à mansão dos mortos. Ela, a pastora ministrou sobre isso. Desde que Jesus foi à mansão dos mortos, a graça glorificadora começou a se manifestar e nós somos ressurretos. Então já é a glória de Deus, mas ainda não se completou, porque um dia nós teremos um novo nome, um dia nós teremos um corpo incorruptível, um dia nós entraremos pelas portas da eternidade, um dia essa graça glorificadora se dará, e nós poderemos viver em plenitude de Deus para com para conosco. Por isso, não sejamos ecumênicos da boca para fora. Por isso, não caiamos em armadilhas mentirosas, armadilhas que nos levam a ser proclamados como quem tem uma intenção incorreta, equivocada, e que nós não tenhamos a obra do Senhor parada, nem na vida pessoal, nem na vida familiar, nem na vida da igreja local, nem na vida da denominação e na sociedade, porque nós espalharemos a santidade bíblica sobre a terra. Que Deus abençoe a cada irmão e irmã, e depois nós avançaremos. Agora, pastor, avança. E depois eu avançarei também com Esdras. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o poder, a consolação, a graça de Deus, manifesta, operosa, prevenientemente, justificando-nos, santificando-nos, e um dia glorificando-nos completamente. A graça, o amor, a unção, o poder de Deus seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.